在身上。 不知道真的。 不知道从往回从我上班之后再上班的呀。 317-9 de Colada 02, chame controle de Salvador em 102, decimal 8, Lungo. 2018, obrigado, bom dia. 179, cruzamento 300, Nael. 3179, contato com a Rádio Colada, Supervia, Freire da Eta, nível 320. Via Dael 320, autorizaria a moto? 3179, autorizaria a moto Dael. Direto Dael 3179. Pode voar Leda, 5 graus à esquerda. 3179, autoriza direto Leda. Leda. Para a taxa azul 9170, alterna Serra Bravo, Rodão Papá, autonomia 0435, Indy Alpha 1, 2, 4. Indy Alpha, seu ponto espera, no ponto espera 295. Indy Alpha, ponto espera da 101, no intercomal 95, 9170. Espera 1985, 7 agora. Torre Salvador Azul 9170, ponto 0 dando 0. Azul 9170, linha decola, pistola 0, vento 1-0-0-3, 1-3 nós. A linha decola dando 0, mas 1-7-0. Azul 9170, decolada 08, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, bom, azul 9170. Controle de Salvador, azul 9170. 9170, contato com radar, na colagem sul, avião CDHE, para nível 347. Sobe via azul 9170 ao 340. Engenheiro Alfa até o ponto de espera 295, 3-0-4. Alfa, 2935. Autorizada a linha e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 149. Salvador, Elta 3859, informação é hotel. Solicita Curitiba, nível de voo 360. Chame 121-2151 para código. 2913. Salvador, Elta 3859, informação hotel 05. Solicita Curitiba, nível de voo 360. Prossiga. São auxiliares, mas eu não sei. Salvador? Ajuda aí, 4-0. 190, voe direto à posição mar e informe qual é o seu nível de cruzeiro. Está cruzando agora 11.190 e descida autorizada até 11.40. Ok, desça até o nível 060, voe na proa da posição mar e para a chegada a mar. E quanto é o seu nível de cruzeiro de Vitória para Salvador? 210. Entende. 29.6, chama 136, na frequência 125, décima 1, na terra 133, décima 25. Apoio, aliás, seu 6309. Challenger 311, complete na IA 10 Equation, Mestre Salvador, frequência 198, décima 95. 198, décima 95. Doutor 6319, foi a alerta, Gustavo. Challenger 311, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 169. Teve de pouso na 10639. 205. 370, senhor. Chelema 205, 370. Como 184, desça a via para a linha 050. Chame sempre o Recife na frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8. 260288, boa, antena 90, tem condição de matar 2 a 0, se quiser. Não, não tem, eu tenho condição de ser 1 a 0, 3 a 0 aqui. Pode manter, pista no 0. Após o braço, está autorizado a olhar e manter, pista no 0, está 3-2. Pronto. Tudo 590, deixa a via para 3.000 pés, a vista na 0 André. 3.000 via com 1.200 centrais. Meta de Drex Sierra, chama a torre Salvador, a torre 118, desse 95. Oi, Salvador, Salvador, Meta de Drex Sierra. Meta de Drex Sierra, torre Salvador. Hotel Juliette Sierra, mantém o setor, aguarde autorização para o cruzamento. Ajuste no 0, 1 no meio. Situe 360 pela direita. O Xenem é 311, no solo 29, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. Bom dia. Ao lembrar, prendo 21, 6319. Xanéa 6250, final ILS 2020. Xanéa 6250, bom dia, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego E2 da TAM, alinhado e iniciar a rolagem. Escuta Xanéa 6250. TAM 3859, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 149. Via decolagem, pista no 0, 0, 0, 0, 0. O Xanéa 6250, tráfego adicional, Alfa Terra 65, helicóptero, mantendo o setor sul do campo a 500 pés.

Ingresso 319, ingresso 76 Juliette, portão 2. Aqui é ingresso via Juliette, portão de número 2, ingresso 319. Fazer chegada a bordo para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 vez. 4.000 pés, a bordo, 1.000. Charles Alfa Fox, mantém escuta, guarde instruções. Salvador, bom dia, Oxané, 6250, pousou de vocês. 6250, taxi via Alfa, reporte, antes da 6:10. Alfa, chama 6:10, 6:10, 6:10. Oxé, essa devolução foi a aproximação da 1-7. Gente, hotel Juliette Serra, reporte final 1-7. Hotel final 1-7, hotel Juliette Serra. Azul 2590, tráfego já superado, pista livre, pouso autorizado no 0, vento 080 graus, ano 39. 080 com 3, procede 2590. Salvador, bom dia, está 3663.090. Está 3663, bom dia, mantenha o ponto de espera. Será. Hotel Juliette Serra, estenda a perna contra o vento da 107, aguardando a autorização de pouso e corre o tráfego com pouso autorizado na 10. Estenda a perna contra o vento. Estrela, será que o seu gato foi para o Celeste? Aguarda a discussão para fazer a base. Utilizando finalmente o 1-1-84, confirme o 7-2-1. Oi, senhor, não chega? 1-1-84. Voando a Praia de Duna, desse para 2.000 pés, autorizado IAD X-Ray, ajuste na 0, não ia, repete a tabela 0. Fecha lá. Bom, mais um 4, confio a informação. O senhor vai deixar mais estabilizado. você já acha que é 6250? Canal 6250, ingresso para 6 Juliette, portão 08. Diga já para 08, você é a Fernanda. Visual, contém nacional. Visual, TAM 3663. Faz a passagem do tráfego autorizada em área e mantém pista no zero, TAM 3663. Tráfego mantendo no zero, TAM 3663. Hotel Juliette Serra, reporte sinal no 7, fechado e travado. Hotel sinal, baixar travado, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, pouso autorizado no 7, vento 090 graus, 139. Hotel Juliette Serra. Azul 2590 no solo 37, libere a direita, chame controle solo em 121 decima 1, bom dia. Direita 219, obrigado, 250. Charlie Alpha Fox, na escuta da torre. Em Charlie Alpha Fox, autorizado, em Imá busca vida, decola a 500 pés. Pro de busca vida, setor oeste do campo, ajuste 10 no meio, aciona o transponder 0130 após a decolagem. Salva Salvador, mantém 0, 2510, bom dia, taxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3. Pronto para acionamento. Frente do acionamento, chame pronto para decolagem. Carga com a foto. Então, bom dia, gol no 184, embaixo travado, vai para a frente da Serra. Gol no 184, boa tarde, então, bom dia. Ajuste no 096, mantém aproximação, aguarde autorização de voo. Vai dar. Céu do Guedes Centro. Aproximação, reporte no solo. Para a nossa aqui. Próximo a que cidade? Poderia... A próxima é aqui na Bahia ainda? 184, pista livre, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 15 nós, fique atento à banda de pássaros no final. Obrigado, livre pouso, gol no 184. Hotel Juliette Serra, no solo 39, libera direita, estacionar frequência livre, bom dia. 4, Papa Romeu, Zulu, Gelão. 9, chame Contrinho Salvador em 120, décima 8, bom dia. 08, Santos 363, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3663. Ajuste no 0 no meio, vento para referência 090 graus, ou no 4 nós. Sim, eu poderia voar, volte você. TAM 3663, vai autorizar direto do Leda. Leda, TAM 3663. Alfa Fox, fora, sola. Gente, Charlie Alfa Fox, prossiga no setor uísque do campo, mantendo a escuta permanente, reporte ideal para buscar vida. O uísque ou eco, senhora? É eco, né? Afirmando eco. Ah, tá, vou falar visual, Charlie Alfa Fox. 184 no solo 41, libere direita, chame controle solo em 12, número décima 1. Bom dia. Bravo autorizar o táxi, reporte na Taxi Papá. Papá. Meu nome é 2-1, complete na IADF, chama aqui o Salvador, na frequência 118, desse 1-9-5. Obrigado, mulher. 3663, chame centro Recife, na frequência 125, desse 1-1, antena 133, desse 1-9-5. 25-1-3-3-2-5, centro Recife, obrigado. Travado, ajuste no 0-6. Fortalecer, baixo trabalho. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 14 mais. Recebe posição zero. Puta, 389, meia boa na proa 060 para evitar uma formação de Salvador, Salvador, bom dia, eu quero um fundo aberto, chamado Pronto para o Então, por que é essa chamada? 3896, tem que pedir, rebaixando o tempo. Tem uma chamada 296. Trolei do tipo, bom dia, mapa, vamos ver para o 230, para o número 50, para o hotel. Hotel, estou aguardo, chama a cor 2 chamada de expansão, da Pioneiro 16 na Hotel Chimiturri, 1895. 6311 para Guarulhos, aguarde a cópia, é ajuste de altímetro 90, número 2. Confirme ajuste? 1096. 1096, aguardando cópia. Plano 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, sem restrições. Autorizado LS X-Ray, repasse estabilizado. Confirma no 648? Plano 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, sem restrições. Autorizado LS X-Ray, repasse estabilizado. Autorizado, repasse para 2.000, sem restrições, repasse estabilizado. Uno 621, no sol 51. Primeira direita, chame controle, sol em 121, décima 1. Meia voz direto, Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 06. Duna 3.000, no 06, só 3.896. Papa Romeu, papai, serve servo, desça para nível de voo 050. Romeu Zero, reporte na Taxiway Delta. Autorizado o cruzamento, reportará na Delta o Pioneiro 19. Romeu Salvador, contigo no 62. Romeu 621, táxi via Alfa, reporte antes da taxa de elétrico. Carregada em condições visuais, solicita o cancelamento para prosseguir para a direção. São 211. Está em condições visuais, solicita o cancelamento para prosseguir para a rotatória para final da direção. Está passando Fox Charlie Charlie, regra de voo modificado no 52. Deixa parar no 1500 pés na prova rotatória, reporta visual, com o local, com o campo. 1500 prova rotatória, reporta visual. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Tano Romeu, transfere com o hotel. A Romeu, Papa Tano Romeu, aciona a identificação, deixa para nível de voo 060, viu chegada a Mari. Identificou 060 via chegada a Mário, Papa Tango Romeu. Ah, o Índia Serra, voo no 643? No 643 mantém a produtora. Né? Nacional. Meia táxi autorizado via Alfa, reporte antes do passeio Juliette. Antes da Juliette, primeiro, tudo bem. O número 21, não deve ser Juliette, por favor. Luísa Bravo, decolado 5-4, reporte no através do farol de Tapuã para transferência, restrição no meu pés. Falando através de Tapuã para transferência, restrição no meu pés, Luísa Bravo. Pioneiro 16, ingresso Taxiway Juliette, com Antônio Grande Pátio, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste 1096. Cliente, o Pioneiro 16 vai ingressar a Juliette, com Antônio Grande Pátio, torre 1295. Autorização para o Azul 27-24. Firme, Salvador, Aracaju, 170, Golf 677. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 5551. Pesado, nível 170 para Aracaju, decepta Golf 677. Coloca a pista 10, primeiro curva à esquerda na saída Conde. Controle 120-8, transponde 5551. Pátio 3, chame pronto. Marca no Foto Azul 2724. Machané 6311 no Pinoscópio. Pronto. Autorizado Salvador Guarulhos 360, via Brasil 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, Dael Lira Motiva. Controle 120-8, transponde 5540. 0 autorizado para Guarulhos, também para o Sulu, 0 para o Marte. Decola da 1-0, primeira curva da direita da Elmer da Morte, 1-2-0-8-5-4-0, transporte. Portão 2, time pronto, para puxar o Brasil. Dá uma puxa para lá. Sim. ideal é a 3, 1, 5. Bom dia, voo no 648, baixar travado sinal da 10. Voo no 648, bom dia, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistola 0. Vento 1,00 graus, 1,5 nós. Veja, pouso 1,048. Salvador 1,018, pessoal, 9,5. Salvador, bom dia, Papatango, Fox Charlie, bom dia. Ajuste no 0 no 6, reporte ao final de 3 milhas da 1,7. Forma tráfego com pouso já autorizado na 1,0. Vamos lá, 3 milhas no 7. Voo no 648, forma o tráfego com F5 para o Papá, efetuando a aproximação para a 1,7. 7,4. Tango, 2 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado a ver 3, ajuste no 0, reporte sobre 0. Alô, Zapatão com o meu, reduza para 2009. 2 para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Redução para 2009. Autorizar 3 mil pés com 1,0 no 6. Papatango Romeu. Papatango Romeu, 2009. Correção 2009, o Papa Tango Romeu. Tá 3896, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 096. 096 na terceira. Mais 15 milhas, 2700. Gente, no ideal, deixa até 050. 050 no ideal, 050. Voo no 648, no solo 59. Libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. Bom dia. Direita, solo 21, bom dia. 648. Autorizado, Salvador IPAU 200. E a roda do plano de voo, plano Yankee. Decola a pistão na 7, curva direita, saída da EL, após direto. Controle 1208, transponder 150. Está na taxa de alta.